Descalço de Jeremy Scott, suas asas estão sujas, pisa a grama do parque. Terra debaixo das unhas, sinto a grama do parque. Provo o doce dessas árvores, o remédio que se encontra nos bares é tão caro. E o tédio que se encontra longe deles é tão forte. O tédio virou mania e as manias já viraram. Desce mais uma breja, dedico um brinde pra nós que somos falsos como os caras da igreja. E esses caras não são Cristo, não morreriam por ti, apenas mentiriam pra ti. Como eles mentem pra essas gatas que eles comem, dizendo que tem carro, mas é a pé que eles somem. Seus tênis são baratos e no asfalto sempre rompem. Seus jeps são baratos e nos palcos sempre morrem. Fodam-se as suas vadias, se eu tô bem com a minha, o resto que se foda. Eu tenho os beats do F-Swam, o resto que se foda. Eu já vivi outras vidas, mas elas não me viveram, então morram. Todo mês é um tsunami, então corram. As colinas cheias imploram socorro. Os MCs da New School falam de revolução, mas eu enxergo um discurso tão frouxo. Nessa indústria se destacam tão poucos e muitos desses colam comigo. Por isso tô planejando ficar rico esse ano. Uma dúzia de beats e duas beats que me amam. Três faixas no pé do Jeremy que eles invejam. E já cabem na régua porque eu cansei do disfarce. As ruas clamam, esquinas pedem, meus manos vendem, desde as drogas mais leves até as mixtapes. Porque os manos precisam de mixtapes que chapem demais e dessa droga nossa cozinha, entende?